Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações estranhas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 185º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E neste episódio 185, em homenagem ao recém-estreado filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, resolvi dar uma de doido e trazer dois dos meus queridos comparsas para falarmos de Doutor Estranho. Não. De Doutor Estranho 2. Não. De Dr. Mordrid, o mestre do desconhecido! Oi? Aí o ouvinte chega e fala: oi? Hã? What the hell? What the hell é que Dr. Mordrid é simplesmente um filme do Doutor Estranho que não é o Doutor Estranho. É, e se alguém estiver acompanhando a gravação no YouTube, vai estar vendo a minha carinha de Pinkie Pie com cara de... O que diabos está acontecendo? E pra quem tá acompanhando a gravação no YouTube, o avatar do Jota é o Dr. Mordrid, tá? Não, não e é. E sim, eu tô de Chuma Gorete. Tá? É o Janton então, Santrid. É isso aí. Aí então, pra falar comigo desse maravilhoso filme, só que não... Temos aqui o meu Dr. Mordrid das Kenga de estimação, o seu Jota Santos. Fala, filhote. Ó, gente, jagunçaiado do meu coração, aqui é o Jota Santos e hoje vamos falar do Doutor Estranho, não, do Mestre Estranho, não é também, nem do Senhor Estranho. Que doutor a gente vai falar hoje, rapaz? É, por aí. Doutor, também para falar aqui comigo, nós temos a minha... conselheira ou consultora da polícia de estimação, Dona Pincamina Pai, Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker e seus mil e um apelidos. Fala, filha. Oi, olá a todos, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trecker, e para quem estava esperando o Doutor Estranho, vai receber apenas um estranho doutor. Boa! Muito ótima, boa! Maravilhosa! Então voltamos daqui a pouquinho para falar que cacete de filme é esse que a gente assistiu depois do recadinho. Vamos lá. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos-respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerdia, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerdia no Ruby Multicultural do Paranerdia. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerd Master, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Eu sou seu pai. Estamos de volta! Então tá, Doutor Mordred, o mestre do desconhecido, ou simplesmente Dr. Mordred, lançado em 24 de setembro de 1992. Aí, beleza, ouvinte chega e fala pra mim: oi? Que porra é esse? O que isso tem a ver com Doutor Estranho? Bom, o negócio é o seguinte. A Marvel, nos anos 90, estava meio mal das pernas. Estava vendendo os direitos dos filmes dela para tudo quem quisesse. Vendia a preço de cocada. A preço de banana, a preço de mariola, entendeu? Aí o que acontece? A Full Moon Entertainment, que para quem não sabe é uma das subsidiárias daquela Golan Globulus, que pra quem não sabe é a produtora de filmes mais picareta da história do universo, aí elas resolveram, ah, vamos comprar aí o Doutor Estranho. Vocês têm o Doutor Estranho pra vender? Tem, toma. Ah, legal, quero então o Doutor Estranho. Mas aí a Marvel falou, sabe o que mais? Não, vou vender pra você não, foda-se você, quero saber de mais nada não. Aí o pessoal da Full Moon, ah é? Você não vai me dar meu Doutor Estranho não? Então vou fazer meu próprio Doutor Estranho com jogos e prostitutas. Eu até ouvi um papo de que chegou a haver um acordo inicial, mas o pessoal ali acabou perdendo direito. Não sei se eles não concretizaram alguma coisa da venda, porque até desenhos de produção foram feitos, né? Mas a coisa não foi pra frente. Mas, é por aí. Mas a gente tem que dizer o seguinte, né? O pessoal da Golan, eles parecem que são brasileiros, né? Porque eles não desistem nunca, eles conseguem não dar um jeitinho. Sim. E nós devemos, vamos dizer, agradecer, se é que a gente pode agradecer, né? A isso, a uma dupla de irmãos, Albert Band e Charles Band, que são os co-diretores, os co-diretores dessa bosta desse eles filme. Eles podiam trocar o nome pra Band-Aid, viu? Porque olha... Ou Bandidos. Bandidos, até mais apropriados. Né? E eles dois, além disso, também são os produtores e os roteiristas. E eu acho que tem a mão na trilha sonora também, viu? Também! O pior é que tem. Eles são autores também da trilha sonora. Pois é, olha, só não são responsáveis pelo figurino, porque o figurino é de responsabilidade do senhor Zeca Seabra. Ok. Ele faz o quê? É o responsável pelos figurinos. Ele... É o Zeca Seabra. É o Seabra. Está escrito assim, eu parei, voltei o filme e falei, é Zeca Seabra. É Zeca. Não, é Zeca mesmo. Assim, é Zeca Seabra. Tem um brasileiro perdido aí, né? Ou é brasileiro ou é a maior coincidência da história do cinema. Gente, o Seabra eu até entendo, mas Zeca... Nem o Zé Carioca se chama Zé Carioca lá, é Zé... É, mas o Zé Curubu se chama Zé Curubu. Ai, ai. Né? Mas vamos lá. Ô, dona Ana, a senhora que tem uma voz maravilhosa e não sofre de TDAH, pode nos ler a sinopse, por favor? Bom, segundo a sinopse, o mal indizível quer governar a Terra. Apenas o feiticeiro misterioso, Dr. Mordred, pode detê-lo. Agora, o que é um mal indizível, que não pode dizer ele? É tipo Voldemort. Indizível é o que não pode ser dito. Ah, então tá bom. Ok, beleza, então. Mas aí, vamos falar agora do elenco. E ó, que elenco... Uma bosta nesse filme, tá? Tivemos pra não, começo não de conversa... Mal do doutor, vai, pô... Não, tá, só os... Ele é o único que se salva. Se salvam dois. Tem dois aqui que se salvam. Se é que você pode dizer que se salvam, né? Que é o doutor e o Cabal. Mas vamos lá, né? No papel do doutor Mordred, nós tivemos ninguém mais, ninguém menos que o seu chefe Combis. Agora, ó, dona Ana, será como tracker da conversa aqui na história, o que é que faz o seu Jeff Combs na vida? Bom, o Jeff Combs tem uma carreira extensa, né? É, eu lembro dele, assim, capa de locadora no Reanimator, que é um clássico. Uhum, todos. Todos os Reanimators. De terrorzão ali dos anos 80, né? E, gente, só em Star Trek não dá pra simplesmente dizer todas as participações dele, porque o cara carimbou temporada em cima de temporada de Star Trek. Eu falei isso pro Nerdmaster. Só em Deep Space Nine ele apareceu 32 vezes e nem sempre fazendo o mesmo personagem. Né? E o mais incrível é que ele conseguia fazer dois personagens no mesmo episódio. Sim, o cara é muito bom, gente. Por isso que às vezes eu olho essas coisas e falo... E ele nunca apareceu com a cara dele, porque ele é sempre embaixo de maquiagem pesadíssima, cara. Mano, me diga uma coisa. Ele tava em Discovery, na Discovery, não? Discovery, não. Mas ele tava na Enterprise como comandante Shran da Guarda Imperial Andoriana. Na dúvida, é o pessoal azul de anteninha. Isso, tá aqui, tô vendo eles. Na Deep Space Nine, ele marcou bastante presença fazendo o Weyoun, que é uma espécie chamada Vorta. Vorta, né? Que são os pau-mandados do Dominion, né? Os super pau-mandados do Dominion, né? Mas, meu personagem favorito do Jeff Combs é Brunch, AFC. O auditor Brunch da Agência Ferengi de Comércio. Cara, eu adoro. Ele é muito bom, tá? Agora, eu sou obrigada a admitir. As coisas que a gente vê ele ali nos anos 80, mês de carreira, sabe? Tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas. Ele basicamente pegava papel assim no vento. Caiu, ele fazia. Uhum. Agora, o que ele é carismático, e que ele é carismático, tá? Vamos deixar bem claro isso. Ele, como Brunt, ele rouba a cena completamente no... Quando ele tá lá com o Shiran, então, puta que pariu. Agora, tudo que ele é carismático nesses personagens com maquiagem, ele ao vivo no Mordred, puta que pariu de atuação Dr. Francisco. Ali eu acho que a direção tem muito peso, ou peso nenhum, né? No sentido de que isso se reflete em todo o elenco. Gente, não tem ninguém ali que esteja... Tá tudo tão morto, tão parado. E a gente nem começou a falar do filme, eu já tô cascando ferro. Né? Mas aí, continuando o elenco, tivemos Madame Dona Yvette Nipar como Samantha Runtz. a consultora criminalística da polícia. É, nunca vai ser a minha consultora predileta, porque o meu consultor predileto, todo mundo sabe, é o Lúcifer. Né? O Jay Acovone como o detetive Tony Gaudio. Não. Que é o pau no cu desse filme. É o detetive claro, né? Babaca do filme. Detetive babaca do filme, né? Sempre tem que ter, né? Um show de atuação. Detetives babacas no filme, né? Ô, rapaz! Nossa senhora! Esse aí é até professor no curso São Francisco. Ninguém mastiga um palito de dente como ele. Tomar no cu, cara. Puta que pariu. Agora, eu quero chamar a atenção pro senhor Brian Thompson no papel de Cabal, que é simplesmente o bandidão, fodão, né? A ameaça, o tal do mal indizível. Nossa, é o tal do Cabal. Senhora. Agora, seu Jota, da onde mais a gente conhece seu Brian Thompson? Ele fez o Shao Kahn, Mortal Kombat Aniquilação, né, meu irmão? Né? Só que ele tava muito mais bonito lá, né? Ah, tá, muito mais. Nossa! Cara, uma coisa que o Brian Thompson é bonito. Né? Ele não era um cosplay murcho do Schwarzenegger, né? Mas eu pensei a mesma coisa. Na hora que ele entra em cena com óculos escuros, assim, e o jeito dele falar, eu falei assim, ué, o Schwarzenegger tá nesse filme? Botaram o dublê dele, né, pra fazer esse filme? O Schwarzenegger é churriado. Don't get my cookies! They're my cookies! Não, ó, por isso que eu tô te falando. A direção tem peso nessa história. Nossa, a culpa tá na direção. Pariu. The boy are back in town. Puta que pariu. Além dessa, a gente teve o Rich Brinkley como Gunner, a Pure Sheer como a dona Sarah Golden, que é a véia chata, bruxa de 71 do apartamento lá do andar do Mordred, né? O Murray Rubin como o Sr. Bernstein, que é o dono do cachorro, e outros, não menos famosos. Aí tá lá J. Santos acrescentando a guria que é a Irene, né? Né? É, objeto de interesse masculino do filme, sim. Não vou falar dela, não. A gente vai falar tudo do personagem, mas não da atriz, tá? Seu escroto. Tá. Tá, te fuder. Aí, vamos lá, pras cenas, vamos pro resumo, né? Vamos passar cena a cena essa caralha. Aí começamos com uma animação lindíssima da Full Moon, né? Mostrando que é da Full Moon essa caralha dessa porra desse filme. E logo em seguida a gente vê uma panorâmica no interior da casa do Dr. Modric, com simplesmente todos os clichês possíveis de casa de bruxo. Tem corvo, tem a bola de cristal, tem livro velho, mofado pra caralho, poção mágica borbulhando. E relógio. E o cacete acorda. E relógio. Velas. E bibelô, e vela, e parangolé. Mas eu só não vi uma cara com um crânio. Gosto. Se tava por ali, ele passou batido. E tudo isso. E tudo isso numa cena de 3 minutos com uma música épica tocando ao fundo. Ai, épica, nossa. É bondade no seu coração. Divertidíssima. Nossa senhora, eu até lembro dela. Eu vou te falar que a minha primeira dose de maracujina entrou aí. Né? Aí, beleza, depois da gente se apresentar da casa do Dr. Mordred, né? A gente vê o próprio, né, Dr. Mordred num cenário todo de espaço. Saca aquelas green screen quando você tá fazendo no Zoom, quando você tenta botar um fundo falso no Zoom e cobre metade do teu corpo? Então, pensa isso num cenário com o Dr. Mordred no meio, entendeu? É isso. Aí ele tá lá tendo uma conversa astral com um par de belos olhos azuis, né? Que é conhecido como o Monitor. Eu vou fazer uma observaçãozinha assim que eu acho que faz muito tempo que eu não vejo o filme dos anos 90, porque o nível de efeito especial ali me doeu tanto. Gente, né? Eu vi o universo da loucura aqui, poucos dias antes. Né? Maluco, eu vou te contar um negócio. Como dói os anos 90. Isso é um filme dos anos 90. Eu sei. Então, eu passei o resto do filme me dizendo isso. É, tá. Releva, não tem, Ana, releva. Não tem releva. CGI, ok, não tem um CGI eu vi um momento caprichado. Mas puta que pariu, os efeitos não precisavam ser tão merdas também. Então, eu vi um momento de ele olhar pra cima e falar assim, as ordens, né? E virar um caba gigante com cabeça quadrada. Né? Cara, por pouco ele não se transformou no Spectrum Man ali, viu? Né? Aí o tal do monitor, né? Que é, parece ser o chefe do Mordred, né? Ninguém explica porra nenhuma nesse filme, tá, gente? A gente tem que intuir tudo, tá? E nem como então, ele chegou ali, né, velho? Né? Foda-se. Ah, tá, o monitor chegou, Mordred! Tem um senhor dos mortos que tá te caçando. Ah, tá, porra, legal, beleza. Então na hora que ele aparecer, eu enfrento ele. Ah, é o mínimo que eu tô esperando de você, né, filha da puta? Foi pra isso que eu te escolhi pra essa caralha dessa missão. O mínimo que eu espero é que quando ele aparecer, você enfrente ele, né? Seu feed Kenga. Não, oi, chamou? Não, é o outro. Esse monitor era pra ser, tipo, o ancião. Só que com essa coisa dele tá fundido no... Eu falei fundido! Eu entendi exatamente o que o J entendeu, tá? Não, quem tava assim era a gente que tava vendo esse filme horrível. Não, assim, pra quem conhece as histórias galácticas, cósmicas do Doutor Estranho, ele lembrou um pouco assim, sabe aquele... meu Deus do céu, que tá me escapando o nome... Eternidade. Isso. Eternidade. Eternidade. Né, um rosto misturado. Não, vou evitar um fundido de novo. O rosto misturado com as estrelas, com o espaço. Né, uma coisa meio atemporal. Assim. A única coisa que está tendo aqui de eternidade é a eternidade do meu saco de aguentar essa porra desse filme. E olha que isso são 10 minutos de filme, tá? E olha que esse filme, mal e porcamente, tem uma hora e pouquinho. Nem pra longa-metragem dá pra considerar essa caralha. Com crédito, entendeu? E tudo, dá uma hora e 14. Uma hora e 14, cara. Não, o que eu quero dizer é, você vê nesse momento mais uma coisa roubada do Doutor Estranho, né? Mais uma. Tudo nesse filme não é roubado do Doutor Estranho. A gente podia começar a fazer um bingo, né? Mas tudo bem, mano. Bingo, caralho. Vamos gritar bingo em cada cena, então, né? Puta que pariu. Mas aí, beleza. Então, tá, o Mordred falou lá, o monitor avisou o Mordred que vai dar merda, lá, né? Aí, beleza, aí nós somos brindados com a cena do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Por que não? Caramba. Né? É, por um instante eu achei que eu tinha trocado de filme, que eu tava assistindo um filme do James Bond, né? Porque a época eu achei que ia começar o pornô chanchada. Não, eu pensei que tinha dado erro na minha cópia também, porque do nada, Rio de Janeiro. Oi? O Mordred tá no Rio? Não, o filme se passa no Rio de Janeiro, é isso que eu tô entendendo? Não, nessa hora eu pensei, tá, então o Zeca Seabra faz sentido, eles raptaram alguém no Brasil pra ser o figurinista. Né? Aí, legal, então, estamos no Rio de Janeiro, porque foda-se, né? Então, tá lá, a gente vê uma cena de um carro forte subindo o morro, tal e coisa. Numa estrada de terra, assim, que você se pergunta, o que um carro forte está fazendo numa estrada de terra? E um carro forte, inclusive, que eu me senti muito orgulhoso, que é do Banco do Rio. Eu notei umas coisas a respeito disso, vamos indo. Eu queria saber, eu acho que eu até já tive conta no Banco do Rio, se é que ele já existiu, né? Aí, beleza, aí tá lá o motorista, mas Jota, o que que o motorista pede pro guarda nessa hora, que é pra gente ver a cara do motorista? Ele fala, ei, tu tem um cigarro? Me dá um cigarro! Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Dou um ponto porque tentaram falar português. Não, poderiam ter colocado um figurante brasileiro, caramba. Por que não? Mas eles já pegaram o Zeca se abra, por que, que não botaram ele pra pedir um cigarro ali? 30 contos, se não é ele 30 que reais tá um cachorro quente resolvia o problema. É, né? Tá bom. Um pacotinho mas de biscoito aí, Globo, meu, tava tudo resolvido. Não é isso. Mas, Jota, o motorista lá pediu um cigarro. E o que, que o guarda deu pra ele? Fogo. Bala. Né? E o pior, o cara deu um tiro, o cara deu um tiro no, no braço do cabra e o, outro, e o cabra morreu na hora. Não, como o pior isso? Foi isso. Né? O pior, não, o pior é tu matar o motorista e o carro parar logo em seguida. Não, o cara, é, o carro é estacionado automaticamente. Né? Olha, o carro percebe que o motorista... Isso aí é carro, tá vendo, ó, seu Elon Musk? Você presta atenção nisso daqui, tá? Isso aqui é que é carro automático. O cara percebe que o motorista morreu, ele para na hora. Viu? Né? E no acostamento, tudo bonitinho. É, você... Prepara um negócio desse lá no Tesla, tá, seu Elon Musk? Então, é desse tipo de carro automático que eu quero, não, tá bom? Ele quando, puxou automaticamente o freio isso... de mão, porque o carro tá num aclive e ele não começou a ir pra trás. Né? É, quando isso aconteceu, eu pensei comigo aqui, cara, rapaz, dizem que cigarro mata, é sério o negócio? É. Né? Mas aí, beleza. Aí o guarda salta do caminhão, né? Salta lá do carro forte, começa a pegar lá umas caixas fortes lá, as caixas de dinheiro, que seja, pintadinha, né? De prata. De titânio, né? Pintada de prata, coisa mais linda. Né? Aí, beleza, ele bota as caixas na estrada. Assim, com uma atuação de quem tá hipnotizado, que, nossa senhora, eu nunca tive tanto orgulho de um ator que na perfeição. Minha vida, né? Aí ele tá lá, bota as caixas no chão, tal e coisa, de repente sobe um jipe e o cover do Schwarzenegger Wannabe, né? Que é o tal do Cabal. Não, é o cover do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Né? Aí ele desce do carro, né? A gente ainda não sabe que ele é o Cabal, porque afinal de contas só estamos até agora com o quê? Com 15 minutos de filme? Então a gente já viu que aquilo ali é cara de bandido, porque o cara que me aparece é a cara da porra do Shao Kahn, né? Fazendo o cospobre de Schwarzenegger do mal. Então é óbvio que aquilo ali é o bandido, né? Mas vai lá. Aí ele taca, pega lá num jarrinho, na sua maletinha de jarrinhos... Pega o jarrão, que é o jarro maiordão, né? Aí ele começa a tacar uma sopa de ervilha em volta das caixas. Não, aquela ali é sopa de ervilha, cara. Ninguém me engana que aquela merda ali não era sopa de ervilha, não, cara. Que negócio. Aí ela me taca lá um creme de milho lá em volta da porra das caixas. Aí começa a fazer um berebecanta acabando nas caixas. E as caixas... Que era? Puf! Né? Ele faz um... Puf, e desaparece. Aí no que desaparece, o Shao Kahn, né, chega lá pra cara do guardinha lá, que tá olhando com aquela cara de bunda, né, de quem tá hipopotamizado, né. Ah, eu não preciso mais de você, não. Beleza, cena seguinte, tá o cara apontando a arma pra cabeça e a gente escuta. Pá! Beleza, se livrou do cara, né. Tchau pra ele. Cara, é aí... que... Ó, peraí, rapidinho. Que coisa horrível. Ah, na hora que ele tá colocando as caixas lá, e logo em seguida vai chegando aquele carro devagarinho, de longe, assim, eu falo assim, cara, cadê... Ele tá carregando coisa importante aí, cadê a polícia junto? Cadê os outros carros? Que polícia? Isso é carro forte, não é? Que carro forte? Dois caras... Os caras estavam dentro de uma berlineta, velho, da Marinette, horrível. Mas, minha filha, é o que o orçamento deu pra fazer. É o que o orçamento deu pra fazer, meu. Não, amor. E aí quando ele bota a caixa no chão, e aí já corta pra alguém abrindo uma caixa, eu falo assim, gente, que ele abriu a caixa no meio da rua. Aí não, quem abriu foi o cara dentro do outro carro, eu falo assim, ah, tá... Negócio horrível. A minha cabeça me deu um. Me trollou ou foi mal cortado esse começo? Mas, Jota, aí, mais uma vez é tivemos. Rua, é meio de um lugar ermo, distante da. É, do cu do mundo. É por aí. Aí tivemos mais outro corte maravilhoso de cena, né? Aí a gente vê que a gente tá em Nova York, só que diferente do Rio de Janeiro, que aparece um letreirão escrito Rio de Janeiro. Que como se o Cristo Redentor não fosse o suficiente para saber que aquilo ali é o Rio de Janeiro, mas não. Aí corta para uma cena aérea da cidade de Nova York. Como é que eu sei que é a cidade de Nova York? Porque apareceu a porra do Empire State no meio da cena, beleza. Mas aí o que que acontece? Cadê o letreiro Nova York, pra gente ver que aquilo é Nova York? Porque só porque o filme é americano, a gente tem que saber que aquela merda é Nova York. Não, e eu vou te falar um detalhe, Grandmaster. Eu, vendo a cena panorâmica, eu perdi a Estátua da Liberdade, eu não vi. Não sei, minha mãe me chamou, não, eu levantei os olhos da tela. A Estátua da Liberdade não apareceu, não, mas... É? A Estátua da Liberdade não apareceu, não, mas no meio do traveling, do viajar, eu vi o Empire State bonitinho. Isso, ali Isso, Empire meio. State, perdão. Mas eu não reparei nele. Pra mim, eu fiquei... Te juro que num primeiro momento eu pensei que eles estavam em São Francisco. Por quê? Porque sim. Não, mano... Não sei, na minha cabeça era São Francisco. Acho que é por causa da ponte. Depois, mas essa ponte aí tá muito curta. O Golden Gate é mais longa. Uhum. Que diabo eles estão? Eu fiquei ali matutando. Aquela ali é a ponte pra Jersey, filha. Aquela ali é a ponte pra New Jersey. Meu, eu demorei pra reconhecer. Eu não sou muito boa turista noturna. Nem eu. Ó, se você me disser assim, vamos fazer um traveling noturno de Toronto. Pelo tanto de anos que eu assisti a série Maldição Eterna, é capaz que eu reconheça. Mas Nova York, não. Mas aí o que é que acontece? O traveling tá meio estranho, né? Porque tá meio bamboleio, tá meio indo pra lá e pra cá. Estiloso, aí eu tô pensando, né? Caralho, deram drogas pra essa porra, pra esse piloto. Caralho, que ele tá fazendo um zigue-zague muito louco. Aí que a gente descobre que depois ele entra... num corredor de uma casa, e depois ele atravessa a porra de uma porta, é porque ele, na verdade, tá tendo o devaneio da viagem astral do Dr. Mordred, entendeu? Aí a gente vê o seu Jeff Combe, né, acordando do transe todo... Ai, merda, deu merda nessa história, o que aconteceu com a vida? Oh, meu Deus, vamos lá, o que tá acontecendo nesta caralha? Porque ele acorda porque tá a porra de um velho com um cachorrão duas vezes maior que ele. Saca Marmaduke? O seu barriga. Marmaduke. Então tá lá o seu barriga, com o bigodinho do seu barriga, inclusive, né? Com o Marmaduke do lado e uma bruxa do 71 do outro lado discutindo que a porra do cachorro late muito alto, eu vou chamar a polícia, e o caralho a quatro. Ah, tu vai chamar a polícia, velho? Então, peraí, deixa eu bater aqui na porta da guria, que é o interesse romântico do protagonista, mas que por acaso também trabalha pra polícia. Então, dona polícia! Aí entra a dona polícia, que é a tal da Samantha, que é a Ivete Nipar, né? E nossa, garota. Ô, rapaz! Ele é bonito. Que cabelo, né? Cabelo anos 80, meu. Não sei como é que... Vamos lembrar, o filme é de 92, a produção então deve ter começado lá pro 91. Tá cheirando ainda anos 80. Uma bela capaceta, né? Assim, capaceta. Aí, ó, dona polícia. A dona Florinda aqui, a dona Clotilde aqui. Ela tá me reclamando do caralho do meu cachorrinho. Tadinho, meu cachorrinho, tão pequenininho, não faz nada com ninguém. A porra do cachorro. Direto, bicho alto, caralho. Latindo alto pra caralho. Ah, mas ela não pode fazer isso. Ela pode? Aí ela, ó, seu barriga, negócio é o seguinte. Eu não sou da polícia, eu sou consultora pros crimes, tá? Eu faço consultoria pra polícia. Mas eu sei também que se a dona Florinda ali, a dona Clotilde, quiser reclamar, e ela realmente tiver na razão que o Baby, que é o nome do cachorro, o Baby aí ficar latindo muito alto... As sim, duas ela pode da pedir, manhã. Né? Ela pode pedir sim pra polícia levar o senhor embora preso. Aí, tá vendo? Véi, gordo safado, fica comprando aluguel! Ele tava com a razão! Mas dona Clotilde, a senhora sabe também que a senhora também escuta umas televisão alto pra caralho na casa da senhora, que incomoda a mim também. Então, se a senhora ligar pra incomodar aqui o baby do seu barriga, eu também vou ligar pra incomodar a senhora com a da televisão, tá? Véia safada, viu? Eu tava na razão também. Aí, vamos, baby! Não se junta com essa gentalha. Sim, cara, mamãe, leva o cachorro pra sair da madrugada pra bater perna, eu não me conformo. Gentalha, gentalha! Tem que levar o cachorro pra passear, senão ele caga em casa, né, dona? Sim, eu sei, mas tanta energia às duas da manhã, esse cara tá fazendo alguma coisa errada. Agora, como é que o cara é um mago supremo, super poderoso, a porra toda, super ultra plus plus, ultra puxa puxa, E o cara mora no muquifo, velho, com um monte de gente. No... Ele mora no cortiço. Você não percebeu. Ele não mora num cortiço, isso aí é uma pensão, meus amores. Nó! Tá? E sabe quem é o dono da pensão? É ele. Quem é o dono da pensão? É o Mordred! É o Quer dizer que ele alugou a mansão do, do Mago Supremo pra, pra morar os vizinhos lá muito loucos. Isso! Cada hora fica melhor, velho. Né? É, é o famoso, ai, beleza, eu não sei o que você tem então... na cabeça, cara. Aí o Mordred não, não, tá vendo esse deixa eu falar que o corvo dele se, né, chama Edgar Allan. Calma, vamos chegar no Edgar daqui a pouquinho. Pera aí, deixa não, Edgar Allan. É, daqui a pouco a gente fala com o Edgar. Aí o que é que acontece? Aí o Mordred tá vendo esse espetáculo na Babesco, né? Do seu, badriga, do seu barriga contra a dona Florinda. Aí a Samantha, é, né? Fazer o quê? Acontece com as melhores famílias e as piores nessa merda desse... Desse prédio, tudo bem com o senhor, seu Mordred? O senhor vai bem? Ah, vou bem sim, tudo bom, como é que vai? A família tá boa? Ah, você não quer tomar um café, tal coisa, né? Mas olha que eu tô começando a se engraçar demais, né? Aí o Mordred esfrega lá o dedinho na porra do medalhãozinho dele, o medalhão brilha, ela fica... batata... batata... Aí o Mordred some, ela... Hã? Onde é que eu tava? Cu de quem? Tô sozinho aqui na porra do... Que eu tô sozinha no cara desse, desse corredor. Ah, vou voltar pra uma cara. Coisa. Baita desperdício de energia mística, não? Né? Bastava dizer, olha, muito obrigada, mas eu tô com sono. Tenho serviço amanhã. Pra que usar o flash de luz místico na menina? Não entendi. O cara, usa. O cara já tá com... Ele fez um showzinho o cara tá pra com gente, 150... né? Não, peraí, meu amor, peraí. O cara tá com 150 anos na idade, já cansou de ficar de saco cheio, de ficar dando desculpinha. Cara, ele cara já tá ligou usando o olho de Agamotto pra encandecer os olhos. Não, do ele, já ele tá usando o olho cego de Agamotto, né? Né? Não, de Agamamou, né? Agamamou. Né? Aí beleza, o Mordred vai pra casa de volta, né? Ele dá a entender que ele já tem mais de 100 anos de idade. Que a garota fala, ah, aqui em Nova York, 100 anos atrás, era muito bonito de viver. É, realmente era muito bonito. Oi? Ah, não, nada não. Tudo bem, família tá boa também. Aí ele entra na televisão, né? Ele entra pra ver televisão, que ele tem uma parede de televisão. Né? Né? Ele fica vendo os noticiários, que nem o Batman, né? Que ele fica vendo os noticiários em 24 televisões ao mesmo tempo. Aí, numa, de repente, ele aumenta o volume e tá se falando de um roubo de platina que aconteceu no Rio de Janeiro. Oh! E agora os guardas apareceram mortos. Que foi roubado, né? Oh! Né? Então, agora eu entendi! Platina, né? Legal. Pra que que se usa platina nessa caralha dessa banda? Ah, tá, é elemento alquímico. Tá bom então, foda-se. Vamos continuar minha vida então, né? Aí é, nossa, eu perdi a chance de falar do hobby de seda dele tão elegante. Ô, Zeca Seabra, o que, gente que você vê... tá pronto, Zeca Seabra? Como assim um hobby, né, de seda? E aí a gente vê finalmente o Edgar, né? Aquele cumprimento, o Edgar. E aí, Edgar, como é que vai a força, né? É o Edgar Allan. Eu vi essa referência, tá, seu Alberto e seu Charles, bandidos? Eu vi, eu entendi a referência, tá? Um corvo que se chama Edgar Allan. Por que que não chamou logo de Paul, então, caralho? Olha, faltou muito pouco se o corvo começasse a falar Nevermore, Nevermore, Nevermore! Nevermore! Nunca mais! Nunca mais! Aí iam chamar o... Peraí. O corvo é uma homenagem a... É Edgar Allan Poe. Caramba! É sério? A ficha, cara, agora... Não, eu é ouvi sério a ficha mesmo. Caindo. Jorge, como não, assim? Ô, Jorge, não, desculpa. Jorge, não tem nada a ver com você, não, tá, Jorge? Ô, Jota, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, cara! Eu... Um caramba! Um corvo se chama Edgar Allan. Ah, rapaz... Você precisava do Paul também pra ele... Eu vou pegar uma espátula pra tentar raspar meu cérebro ali do teto, peraí. Tá bom, bom, vamos voltar, vamos continuar. Mas não, aí deixa a gente, teto papo vai, assim, papo vem. Tempo. Né? Bom, papo vai, papo vem, a gente tem outro corte Tramontina nessas cenas, né? E aí a gente vê a Samantha discutindo na delegacia com o tal do detetive Galdinho, que é o parceiro pau no cu dela da delegacia, né? Aí a gente sabe que ela é uma empregada subpaga, né? Paga mal feita, mal paga, né? Bem-vindo à vida de brasileiro, minha filha, você não sabe nem da metade. Então, aí, beleza, ela saiu lá do trabalho dela na polícia e, para distrair um pouquinho, ela foi lá ver uma palestra, né? E quem que era o palestrante? Ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Anton Mordred. Oh. E o assunto da palestra era a mente criminosa e o sobrenatural. Beleza, então, né? Ah, né? Legal. Mudou minha vida. Só faltou botar assim que as pessoas cometem crime por causa do Alexandre. Sabe o Alexandre lá da viagem? Vai lá. Ainda bem que ela entendeu que era o Alexandre da viagem, né? Ela só faltava dizer que as pessoas cometem crime por minha causa. Né? Mas vamos lá. Aí, legal, ele tá olhando no relógio toda hora, porque sabe como é que é palestrante que ganha por hora, né? Então ele quer acabar logo com a porra da palestra, porque ele tem que sair fora, porque tá precisando lavar a louça em casa, né? Sabe como é que é? Aí, beleza, ele vai, se manda, volta pra casa, começa a ver notícias de novo, e aí, de repente, ele ouve numa outra notícia daquelas que roubaram diamantes num outro assalto, com as pessoas morrendo em volta, o caramba, quatro. E dessa vez foi na África do Sul. Aí pela... diamantes, né? Outro elemento alquímico. Então ele pega, vai no Mapa Mundi, que sim, ele tem uma porra do Mapa Mundi gigante no caralho da parede dele, né? Com pinta de antigo, lá, né? Porque é um mapa com precisão, assim, né? Século XV. Precisão. E o cara usa um sextante num pergaminho pra traçar, né, o local correto. Que mise-en-scène horrível, velho. Aliás, né? Sabe que a única coisa que, assim, que eu gostei, que eu fiquei até achei interessante, é parece uma mesa ou uma cama onde você consegue colocar as duas pontas do pergaminho pra ir desenrolando. Eu falei assim, achei legal também. Pô, legal isso. Faz sentido, até fiquei pensando se é uma coisa legal. Se é uma peça real, assim, só inventaram ali pro filme. Eu falei, pô, aí tá interessante, assim você consegue desenrolando o rolinho, pô, legal, bonitinho. Bonitinho, é o máximo que a gente vai conseguir falar dessa carada desse filme, é bonitinho, né? Mas vamos lá. Aí beleza, então ele marca lá no Mapa Mundi que teve o roubo dos diamantes. Ele falou: caralho, estão roubando coisa de alquimia em quantidades absurdas. Quem será que está por trás deste crime? Voldemort? Será que foi o Grindelwald? Não, é a porra do Cabal. Não, eu tava apostando que era Carmen Sandiego. Era Carmen Sandiego, né? Muito bem. Aí beleza, então. O Mordred, aliás, a Samantha bate lá na porta do Mordred de novo, o Mordred caga litros pra ela, aí ele abre um compartimento secreto na porra da casa dele só pra ver a roupinha andrajosa, imitação do Doutor Estranho ali, e o colar do Agamotto que não tem o olho, só tem a porra de uma letra bizonha ali. Aí logo em seguida a gente já vê ele full power. Doutor Mordred, olha como é que eu sou lindo com a minha capa azul, dourada, andrajosa. Não, e aí quando você olha ele com esse traje, se você já viu alguma vez o quadrinhos do Doutor Estranho, imagina a roupa do Doutor Estranho, mas tira aquela barra, as barras, né? Cheia de filigranas, detalhes. Imagina a roupa num modelo simplesinho, sem bordado. Aí, é o Mordred. Você viu a referência ao Orbe de Agamotto? Sim. O Orbe de Agamamou, né? De Agamamou. Aí, beleza, ele tá lá, pede de novo pra falar com o tal do monitor, né? Monitor, me atende aí! Tá ocupado, meu amor? Preciso falar contigo. Aí eles dão o zap-zap mental lá pro monitor. Aí o cenário volta a ser aquele chroma key vagabundo de de espaço de novo, né? Ê, Mordred, qual é? O que, que tu quer nessa caralha? Ó, já roubaram diamante, já roubaram platina. Isso é tudo material alquímico. E aí, o que, que a gente faz? Ah, faz o seguinte, usa a porra dos poderes que eu te dei e vai ver o que, que ele vai fazer depois, caralho. Agora, o monitor tava de saco usar, cheio, não. Né? Eu tenho que usar a porra dos meus poderes mesmo? Quero não, tá, dá muita preguiça, eu quero evitar a fadiga. Quer dizer, esse cara aí, na verdade, é o Jaiminho. Ele falando com o monitor dizendo, o que é que você vai fazer então? O que é que você acha? Não, mas isso aqui... Mas então, você vai fazer o quê? Como você vai fazer isso? Você, caralho, o cara tá no saco cheio da moléstia. Né? De repente, acho que ele chamou na hora que ele tá no banheiro cagando, né? Provavelmente. Só dá pra ver o olho. Só vê o zoinho dele, né? Não dá nem pra imaginar o que ele tá fazendo com o resto. Né? Aí a gente não vê todos os olhos dele, né? Fazer o quê? Eita! Né? Aí, beleza, então tá. Vai, sabe o que mais? Vá lá pra tua terra, porque o Mordred não é da terra, não, tá? O Mordred é de outro plano astral. Vai lá pra tua terra e descobre o que, que aconteceu com essa caralha. Ah, tem que mesmo, é? É, tem que mesmo. Vai logo, vai pra essa porra. Aí ele, beleza, faz um parangolé lá na frente do Mapa Mundi. O Mapa Mundi abre no meio. Aí vem aquela cena do Moisés, né? Meio! O Mapa Mundi abriu no meio! Aí, ele abriu no meio com a porra de um holofote na cara dele, alto pra caralho, a lua da luz. Ah, tá, então vamos lá pra dentro. Ah, eu não sei por que caralhos, quando ele entra nessa porra desse portal, começa a pegar fogo na casa dele. Não sei. Não me explicaram. E também, nessa hora, eu já tava de saco tão cheio dessa porra desse filme que eu falei, foda-se, tomara que queime tudo mesmo. Como é que é? O queima quem garau? Era o... Queima quem garau! Né? Aí, beleza, ele vai lá pra dentro na porra do cenário, né? Aí ele cai lá numa porra de um castelo. É o castelo de Grayskull, né? É, flutuando no meio do cenário, assim, no meio do céu, saca que céu? Que coisa bizonha. Tá o castelo bizonha. Lá flutuando na porra do céu, aí ele aparece lá, tá tudo destruído, tem caveira pra tudo quanto é lado, tá tudo caralhado. Aí ele chega, aí ele é recepcionado pra porra de um vigia, né? De um segurança, né? Aí o segurança, quem tá lá? Me fala quem é, porque eu sou cego, eu não tô vendo. Nossa. Ô, Gunner, sou eu, caralho, a porra do Mordred. Ah, Mordred, meu amor, meu querido, porra, quanto tempo que eu não te vejo, eu não tô vendo mesmo, tô cego, filha da puta. Por que não disse logo? É, filha da puta do cabal, fugiu daqui da porra da prisão e aí na hora de fugir, em vez de me matar, me queimou os olhos. Que olha que filha da puta que esse cara aqui é. Gente, que maquiagem de terceira. Que maquiagem de terceira é essa pra... De terceira? De quinta, né? Você tá falando de tipo assim, pra, não, pra o olho dele ter aquela décima, altura, né? Ele deveria ser parente do Fernando Caruso, né? Nossa senhora. Aí, aqui, beleza. Aí, tá tão mal feito. Meu Deus, tadinho de você, Gunner. Poxa, vou fazer o seguinte, já que eu sou mágico, né? Já que até agora, no caralho dessa porra desse filme, eu não mostrei uma mágica que preste, a não ser hipopotamizar a guria na porra do corredor lá de casa. Então tá, deixa eu botar as mãos aqui e fazer um tratamento oftalmológico. Né? Oi. Fazer um Jesus. Vou dar um Jesus aqui. Aí pá, pronto. Tenha tua visão de novo. Ó, oh, estou vendo. Que milagre. Uau. Muito obrigado, doutor Mordred. Finalmente você mostrou que é um doutor mesmo, né? Né? Ah, é, porque você tinha que enxergar, porque afinal de contas, vigia sem enxergar é uma merda, né? Nem, detalhe. Detalhe, né? Diz que tem algumas criaturas ainda... O Cabal fugiu, mas ele deixou os cupincha dele ali preso. É, e o Gunner tá tomando conta. Senhora. Estava tomando conta cego. Pergunto como é que ele tava fazendo a coisa. Como é que ele tinha certeza que os caras não tinham fugido? É porque tava selado, ele selou lá com o resto da magia dele, do Gunner, ele selou a tampa de bueiro ali que tava segurando a tampa de demônio, bueiro, é bem né? Isso, viu? Uma tampa de bueiro gigante. Né? Aí, beleza, legal, então o Mordred Curuhan, o Gunner volta pra terra, ou seja, pra que caralho você foi nessa porra? Foi só pra descobrir que o Cabal já tinha fugido. Mas ele já não sabia. Não tinha sido o chefe dele fugido. Que avisou que o Cabal tinha fugido? Então foda-se. Pra que ele foi lá? Cena desnecessária. Mas tá, foda-se. Ele voltou pra terra e beleza. Aí o Mordred, a Samantha lá, chega na porta do Mordred de novo, bate lá. No que ela bate na porta, ela queima a mão na porra da porta, que a porta tá quente, porque tá tendo fogo da casa, né? Porque o portal é muito forte, né? Sabe como é que é? O portal solta faísca. Aí, beleza. Ela liga pros bombeiros, que é uma pessoa responsável, né? Tá uma casa com a porta pegando... pelando de quente. O que é que tá acontecendo? Tá tendo incêndio na casa do filho da puta, né? Vamos ligar pros bombeiros. Aí, beleza, bombeiro, polícia, chega todo mundo. Vão arrombar essa porra dessa porta. Aí, no que eles vão arrombar a porta, me abre a porra do Mordred. Oi? O que é que houve? O de quem? Como assim? Que não, tá não, acontecendo? Tá tendo porra nenhuma aqui não, ó. Tá tudo limpinho. Tá tendo nada não. Tem nada aqui não. O que é que houve? Não tem problema nenhum não. Qual é o problema? Não, tem problema não. Ah, tem problema não? Porra, cara, foi mal, hein? Desculpa aí. Desculpiço, né? Ô, dona comadre, a senhora vai se fuder porque chamar polícia de bombeiro por nada é crime, tá? Então se prepara que tua batata tá assando, tá, ô, dona puta? Então essa fica na boa aí que a senhora vai se fuder bonitinho depois, tá? Aí eu dou... Né? Aí o Mordred viu, né, que a garota se fudeu por causa dele, sacanagem, né? Ah, ô... Professora Girafala, você não quer entrar pra tomar um cafezinho, não? Né? Ah, tá bom. Balança esse cabelinho aí. Não te vai te incomodar? Não, imagina, pode entrar. Primeiro, senhora. Não repara na bagunça. Né? A mulher entra. Porra, é mais uma de... sacanagem de chupinhar a casa do estranho, né? Porque a mulher entrou, uau, que incrível coleção de livros e objetos mágicos. Uau, como é que ela sabe que aquela merda são livros e objetos mágicos? É, tá, mas ela já era meio... Consultora, o caralho, é consultora, não sei do que, né? Consultora de amigos ocultos e universos paralelos. É. Vai ver que ela leu o Drácula. Beleza, ela é apresentada, né? Ao Edgar, só, né? Só de olhar, oi, Edgar, de longe, e aí, né? Tá bom? Edgar Allan, como é que você vai? Vai bem? Tá bom? Família tá boa? Né? Não, com detalhe, ele já tinha chamado o corvo de Edgar. Ela deve ter visto o São Cipriano que tava do lado assim. Edgar Allan, né? Mas aí quando ele apresenta com o nome completo, Edgar Allan. Foi sacanagem, né? Não, ela não apresentou Edgar, com o nome completo. Cara, se fosse completo, tinha o Paul. Mesmo tinha Paul. Faltou Paul. Tá. O Edgar, cara. É que se alguém tinha perdido a piada antes, né? Eu já tinha ouvido. Ah, mas é fácil se perder nesse filme, meu filho. Pode ficar tranquilo. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. Ele falou dos livros dele. Falou que, na verdade, ele tá perseguindo um homem. Aí, nessa hora, eu falei... boiola. Ah, se ela... Eu perdi antes, perdi nessa hora, perdi depois. É bonitinho, porra, eu pensando, mano. Que esse café ia render alguma coisa, mas isso aí não gosta da... Ele, aliás, gosta da mesma fruta que eu, né? Fazer o quê, isso, né? Faz parte. Aí, mais um corte Tramontina, maravilhoso de cena, né? A passagem de uma cena pra outra nesse filme é uma coisa, ó... Uma bosta, né? Aí a gente vê um casal de jovens. São jovens, né? Com roupas de jeans, de couro e outras coisas, né? As jovens dançando, que nem a piriguete de Orion, né? Gótica. No meio do... Na porra da dançarina de Orion, né? Tá lá se esfregando toda na porra das velas, enquanto que o outro jovens, ele vai acendendo as velas, arrumando e falando, ô piriguete, para com esse caralho, esfrega essa buceta no outro lugar, que a gente tem que acender as porra das velas aqui pra chamar o homem. Ah, a gente já vai chamar o homem? É, a gente vai chamar o homem, então sossega esse facho aí, caralho. Aí, beleza, eles estão lá, fazem os parangarico tirimiruaro lá da conversa, e eles chamam o homem, né? E esse homem que eles estão chamando é ninguém mais, ninguém menos que o nosso... Clóvis Bornai, né? Cospobre de Schwarzenegger, o Cabal. Aí aparece o Cabal. Cabal, legal, legal, chegou o Cabal. Aí, beleza. Não, não, não, não é. Ele não chegou. Ele chegou destruindo janela, porta, tudo. Bum, bum, bum. Toda vez que esse cara chega no lugar, tem que chamar a construtora, né, pra arrumar de novo. Porque, porra. Aí, beleza, tá. Papo vai, papo vem. Outro corte Tramontina maravilhoso na cena. A gente volta pra cena da Samantha lá com o Mordred. Que a gente já tinha pensado que já tinha acabado, caralho, mas não. Aí ela olha pras coisas do Mordred e fala: ô, Mordred! Meu cheque do aluguel tá aqui na tua mesa. Que porra é essa? Tá roubando minha correspondência? Não, o cheque foi patado pra mim. Ah, é tu que é o dono do prédio? É, sou eu que sou dono do prédio. E? Isso passou despercebido pra mim. Eu tava pensando na menina. Ainda não tá na cena pra tu pensar na menina. Você já... Mas eu já tava pensando nela. Só porque ela se esfregou nas velas? Tá bom. Exatamente. É, TDAH é uma merda, né? Aí tá lá! Ah, então você que é o dono do prédio, legal, coisa boa. Mudou minha vida saber isso, né? Aí, mais um corte Tramontina. Eu vou te contar desse, o editor da porra desse filme não sabe o que é editar filme, não, tá? Ele passa de uma cena pra outra, foda-se se você tá me entendendo, né? Ele devia ser editor de videoclipe. Cabal, sabe? Hein? Ele devia ser editor de videoclipe, que é uma coisa que tem que ser rápida, tem uns cortes assim. Anos 90, né? Então... Provavelmente. Volta pra cena, Cabal tá de novo lá com os seus jovens. E ele começa a contar o plano Cebolinha dele, que ele quer dominar o mundo, rogar praga em todo mundo. E aí a gente descobre que os jovens se chamam Adrian e Irene. Guardem bem esses nomes, tá? Tá? Então, beleza, aí mais um corte Tramontina, dessa vez pra mesma cena, só com um cenário completamente sem luz, e a gente vê a bodega da Irene completamente peladia. Peladinha. É aquele momento assim que eu assistindo pensei, realmente tem que ter uma menina pelada sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, num filme dos anos 90. Motivo zero. Né? Por que não? Né? Agora, se tu chamasse o Vitor lá, o Metaforando, pra ler aquela cena, você ia ver que a mulher tá lá pelatinha, a meia luz, o cara tá de braço cruzado, assim, como se a gente tivesse assim, cara, eu tô me sentindo sujo nessa cena. Certo? A mulher se entrega pra ele, ele pega ela no colo, assim, como que fala assim, ai, bicha, que coisa horrível, bota em cima do... Da mesa, aí começa a fazer um carinho, assim, como quem tá com nojo, assim, pegando a ponta do dedo, assim, no peitinho. Que coisa horrível, velho. Ele não gosta aí, muito, de repente, não, eu acho. Ele pega no anel que tem na mão dele, encosta no anel na testa. Não é o e dela. E a garota grita desesperadamente, que deve estar doendo nem as pencas na porra da garota, né? Mas pelo menos pagou um peitinho. Ouça bem, viu? É. Era um anel que ele usava no dedo, viu? Eu queria que ele usasse um anel aonde? Então, quando você fala assim, bota ela pelada em cima de uma mesa e pega no anel, é um problema. Tem que ouvir cada asneira nesse programa. Mas tá bom. Aí a garota morre. Aí como é que você sabe que ela morreu, Nerdmaster? Ela só gritou. Porque noutra cena Tramontina maravilhosa... Aí corta a cena, né, Tim? E a gente vê a Samantha vendo fotos de uma guria que foi morta. Guria essa que é a Irene, com um anel, com a porra de um troço lá na testa dela, com a marca do Mordred. Olha só que coisa incrível, né? E essa cena eu também perdi, não, né? Você ficou hipopotizado. Essa cena acontece em seguida, quer dizer, já deu tempo de achar a guria morta, já deu tempo de tirar foto, já deu tempo de voltar pra delegacia, já deu tempo de achar a guria. Caralho, senhor! Que porra pra um de filme lento, esse? Né? Pra um filme lento, tem umas coisas que acontecem tão rápido que você nem percebe. Né? Você se perde. Aí, beleza, legal. Depois disso, mais um corte. Tchau! Das facas Tramontina. E aparece o Mordred brincando com umas adagas de plástico. Que aquilo ali era pra ser de cristal. Aquilo ali era pra ser de cristal. mas que não dá pra perceber que aquela caralha é de um acrílico vagabundo. Anos 90. Sem vergonha. Arranhado. Né? Aí ele, beleza, pega nessas adagas de cristal. É de cristal, tá? Ouviram, crianças? É cristal, tá? Aí ele pega... Eu tô fazendo aquela mãozinha do Didi, não, pezinho, assim, no meio do rosto, pezinho, assim, sabe? É cristal, né? Isso, aí isso. Aí ele isso. Pega essas adagas e enfia nele mesmo com mágica, né? Tá fazendo um sepucu nele mesmo, né? Tá lá... Né? Sabe pra onde? Eu nessa hora? Coisa assim, totalmente nada a ver. O quinto elemento. É. Ele tá guardando alguma coisa dentro do corpo dele. E era isso mesmo. Ele tava pegando essas porras dessas adagas pra guardar. Porque essas adagas depois ele joga, como se fosse mágica, entendeu? Tanto que aparece logo em seguida o tal do Cabal, né? O Schwarzenegger wannabe. Ah, olha, Mordred, eu cheguei! Cabal, seu maldito! Toma-lhe uma adaga! Aí a adaga passa pelo Cabal, foda-se, vai bater lá na estante lá do atrás dele. Ah, a tal das adagas de cristal, mequetrefe da puta que pariu, foda-se. Tô cagando pra isso. Ah, o que tu quer, filha da puta? Ah, eu vim aqui te convidar, sabe o que que é? Tô afim de dominar o mundo, quer ir comigo, não? Eu não posso dominar o mundo, eu fiz um juramento pra protegê-lo. Se você tentar dominar o mundo, eu vou te deter. Então tá, foda-se pra você também. Queria mesmo, não? Deixa eu ir embora que eu ganho mais com isso. Aí, fui, vou embora, voltei. Vou falar uma coisa. O diálogo dos dois é uma coisa assim tão, tão tacanha. Eu tenho que ter certo respeito pro ator dele sentar, ler um texto desse e falar seriamente, sem cair na gargalhada. É o que é. Dona Ana, todo mundo tem boleto, é, Dona Ana. Sim. Mas aí, beleza, mais um corte. Aliás, não, dessa vez não teve corte, não. É, não teve. Não, pior que não. Ele chegou, tá lá o Mordred, o Cabal acabou de ir, né? Aí batem na o Cabal porta do acabou? Mordred! É a polícia! Esteja preso! Oi? Esteja preso? Por quê? Que coisa mais aleatória! Aí agora sim, corte. E vamos pra delegacia, a Samantha lá. Ah, minha vida tá tão ruim, Mordred não me come, tal e coisa, ele é gay mesmo, né? Oi, Mordred, oi, peraí, Mordred, o que tu tá fazendo aqui? Ainda mais escoltado pelo Capitão Pão no Cu aí, o que é que houve, Capitão Pão no Cu? Ah, é que o Mordred tá preso, porque a marca que tinha na testa da guria que morreu é igualzinha essa marca que tá aqui no medalhão do Mordred. Sabe que medalhão, Pegão? Medalhão, tá vendo o medalhão? Ô, pera aí, porra, medalhão... Como é que ele sabia que o medalhão do Mordred tinha a mesma marca pra ir lá na casa dele? O Mordred tinha um medalhão. Não, foda-se. Só que foda-se. Você conhece? Foda-se. Não, o botão F foi ligado assim. Eu falei assim, eu tava assistindo o filme também, eu sabia que ele tinha um medalhão. Pega o medalhão. Aí o cara, o medalhão é meu. Que é isso? Tá pensando que isso aqui é o quê? Delegacia do Rio de Janeiro, que as pessoas roubam as coisas dos outros? Não, não é assim, não. Devolve essa merda aqui. Eu não devolvo porra nenhuma. Isso aqui é a prova de que você... É, matou a menina. A prova que ele matou a menina é porque ele tem um medalhão com a mesma letra que apareceu na testa da menina. Num tamanho muito maior do que as passagens, nem pra dizer que é o medalhão mesmo dele. Tem uma letra do tamanho de 5 vezes o tamanho da letra que tá na testa da menina, mas é óbvio que foi com esse medalhão que ele fez a porra da marca na testa da menina. Não, óbvio. Gente, né? só pra não ficar assim totalmente aleatório, mais aleatório pelo menos. A polícia chegou no Mordred porque a Samantha comentou que conhecia alguém que poderia saber o que, que era aquele símbolo que tinha ficado marcado na testa dela, porque era alguém que tratava de assuntos de ocultismo e tal. Quer dizer, ela fez a ligação entre os policiais e o Mordred. Mas daí para os policiais chegarem lá na porta dizendo, não, eu vou te prender. Né? Demais É um festival de bobagem que, olha, é complicado. Aí tu quer falar de festival de bobagem? E que tal o Galdinho interrogando o Mordred? Não, que coisa medonha. O policial interrogando ele, meu, tá de boa. Padrão. O que me dói é o que me dói padrão. É que o Mordred não começou a falar tudo, não. Porque o Cabal é o do culto dos demônios, porque ele vai acabar com o mundo, porque ele vai fazer, vai acontecer... E eu assim, ó, ninguém vai achar que você é maluco, né, cara? Ninguém. Minha filha, eu vou voltar de falar isso. Eu não queria voltar a falar essa coisa de novo, mas eu tenho que voltar. O cara tá com 150 anos nas costas. Ele já ligou, foda-se, né? Ele já tá ficando é gagá, né? Quer me prender? Prende, neném, prende. Te deixa feliz, prender. Ele até chega numa hora que tá a garota falando com ele em vez do Galdinho, né? Que a garota, deixa eu falar com ele, teu cu. Vai falar com ele porra nenhuma, não. Não vou deixar, não. Ah, deixa eu falar com ele. Eu quero dar pra ele. De repente, se eu der pra ele, ele fala as coisas que você tá querendo. Ah, tá, vai, foda-se, vai dar pra ele, então. Aí ele chega lá, ah, Mordred, desculpa, o que aconteceu, doutor, mas tal coisa. Aí ele tira a gema assim na boa, sabe como é? Quero mais a gema, não, tava doendo meu pulso. Ah, é que eu tiro essa merda na hora que eu quiser. Eu tô quem foda-se, minha filha. Eu tô 150 anos de idade já. Deixa eu contar pra você a história da minha vida. Ele começa com o paninho lá. Vou popotamizar você. Agora você vai ver dois meninos. Os meninos, sabe? Eu pensei que ele ia dançar a dança do ventre, mano. Um era bonzinho, o outro era o capeta em forma de guri. Aí, beleza. Então o menino que é bonzinho virou eu. O menino que é do mal virou a porra do cabal. É, e aí eu tive que prender o cabal. Né? E se não prender o cabal, todo mundo ia se fuder. Ah, e aí o cabal ia se dar mal. É uma merda. Ah, né? Não, o pior de tudo que... Né, Dimas, você fala de popotizar e fala do cabal. Eu tô quase chamando ele de cabai. A nossa cabaizinha não merece isso. Não, cabai não. Não chama, não. É que ela é uma popota. Aí beleza, o dia que eu tô aqui na pauta, mostra a sua origem do cabal já, eles eram os aprendizes. Ah tá, aí o Mordred, depois de fazer esse popotamizar na dona Samantha, né? Ah, agora eu preciso que tu vá lá buscar meu medalhão, porque sem meu medalhão eu não tenho poder. Então vai catar meu medalhão? Mas como é que eu vou catar o medalhão? Ah, se tu esfregar uma partezinha do medalhão, o medalhão fica mais rígido. Entendeu? Aí ele solta um brilhinho. E esse brilhinho faz as pessoas ficar congeladas no tempo. Então você pega lá meu medalhão. Mas eu não sou mágico, foda-se. O medalhão funciona com qualquer um. É só pegar e esfregar ali. Se for mulher bonita, então ele fica durinho. Entendeu? O medalhão tem câmbio automático, mas você só precisa engatar. É, por aí. Ou seja, qualquer um pode ser mágico, né? Só pegar o medalhão e tchum. Uma ressalva aqui. Eu não sei se é nesse momento, um pouco depois, que o Mordred se apresenta como um alquimista. Quer dizer, ele não é ele mago que porra nenhuma, ele não é mago feiticeiro, wizard. Ele fala que wizard, o alquimista é o cabal. Não. O cabal é o alquimista. E que se um alquimista quiser, ele pega a pedra filosofal, transforma ouro em diamante, transforma o caralho A4 em todo mundo, e boa viagem pra todo mundo, entendeu? É depois que ele fala do cabal. Aí beleza, então estamos aqui, tá, né? Mostra pra Samanta a origem, era o aprendiz, vou tá. E se vocês pararem de andar na pauta, eu agradeço. Porra, obrigado. É pra te ajudar, filho. Tá passeando com o teu nome na pauta, eu não vou ler nada, caralho. Porra. Aí, beleza. Aí, o cabal, o outro, né? Corte. Tramontina. O cabal aparece lá e o Adriano, ô chefe, não precisa fazer magia comigo não, que eu já vi que você fez magia com a guria se fudeu, então não quero nada comigo não. Eu obedeço o senhor na boa, vai na fé, vai na, confia na criança, não precisa fazer nada comigo não. Não, cabal, querido, não vou fazer contigo o que eu fiz com a tua puta não, eu vou pegar esse pozinho aqui de caveira que eu acabei de esmagar na porra aqui do negócio. Vou passar um pozinho de caveira em você e você vai ficar corpo fechado. Uhum. Entendeu? Você vai estar imune às porradas do mundo, entendeu? Ah, é? Bom, então tá bom, chefe. Então agora vai tocar o rebu. Vai tocar o rebu que você vai achar o Mordred. Ah, legal. Então vou lá. Adrian vai, taca fogo num coquetel molotov no carro da polícia. Vai, que explode preso, lindamente, toma tiro, né? Foda-se, né? Então tá bom, beleza, tô invulnerável mesmo, que se for. O cara jogou um coquetel de C4 no, né? Carro da polícia. Aí beleza, tá lá, a Samantha chega no laboratório da polícia e conversa lá com o funcionário mal pago lá do laboratório, pega no amuleto do Mordred e congela o filho da puta na hora que ele tá tomando shake de vitamina, né? Shake de protein, né? Do que ele tá lá tomando whey da vida dele lá. Segundo ele era a combinação do café da manhã, da janta e do almoço. Né? Ainda vende o papo porque ele perdeu 10 quilos nessa brincadeira. Eu falei assim, não, tu é cientista, né? Shake, sabe aquele shake que você compra no teleshop? Que você compra pra fazer... Pra substituir refeição? Deve ser dessas merdas. É o herba assim, alguma né? coisa, né? Sim. Isso, essas merdas mesmo. Aí beleza, a Samantha usa lá o medalhão mais duas, três vezes no meio da delegacia, consegue soltar a porra do Mordred e os dois fogem. Beleza. Aí eles fogem lá pro Central Park, tranquilo. Enquanto eles fogem pro Central Park, o Mordred faz uma viagem astral no corpo dele pra achar o Cabal, sendo que o Cabal já tá lá. Que o espírito sai pelo umbigo. Aí o Cabal já tá lá no Museu Metropolitano. Tá lá, inclusive, fazendo uma cena completamente desnecessária de assustar uma velhinha. Não sei pra quê. Pra dizer que é mal. Ninguém percebeu ainda que ele é mal. Oi? Ninguém percebeu que ele é mal, sabe? Ele precisa fazer uma cena pra assustar a velhinha. Depois ele vai assustar uma criança. Né? Aí ele assusta a criança, dizendo que ele conheceu os dinossauros. Ô, filha da puta, vocês têm 150 anos, não é 150 milhões de anos, não, ô, desgraça. Não conheceu os dinossauros, não, ô, filha do Mackenga. Porra. Mente, mas não oi? Sente. Oi, desgraça. Chamou? Tá, o roteirista porra. Tá mais perdido que a gente. Agora me diz uma coisa, pra que ele pisou naquele frasco de líquido vermelho? Aquele frasco... Nossa. É pra, segundo diz ele mesmo na cena, é pra acabar com a invulnerabilidade do Adrian. Pra quê? Não sei. Só sei que foi assim. Né? É? Aí beleza, ele destrói a porra da vidraça na exposição, pega lá a porra de uma pedra que é a tal da pedra filosofal, aí ele começa a fazer a magia maligna, né, pra fazer o poder dele. Aí o Mordred aparece na forma astral dele, a forma astral, obviamente, naquela roupa andrajosa, de novo, né, aquela roupa do pijaminha azul. Tafetá dele, né, cuidado com o tafetá, é essa roupa mesmo, né. Aí, beleza, ele dá-lhe um teco no Cabal e começa a atacar o Cabal. Joga o Cabal longe pra caralho na porra do museu. Ele destroça lá outro cenário. Quebra mais vidro. Que quebra mais vidro. Mais vidro, exato. Aí o Cabal, puto já nas calças, sabe o que mais? Ô dinossauro, acorda aí, meu filho. Ataca a porra dos guardinha. Não ataca o viado do Mordred, não, que o Mordred é fantasminha. Ataca os guardinha, tá? Aí tem uma cena de stop motion feia para um caralho da porra do stop motion do dinossauro atacando o bonequinho de stop motion do guardinha. Nossa, que cena. Eu vou admitir que a esse ponto eu já tinha colocado o filme pra rodar em velocidade 1.5. Me lembrou de Jazão e o Velo de Ouro. Não, mas o Jazão tá mais bem feito, né? Aí, beleza. Os esqueletinhos do Jazão. Começa. Aí o Mordred vendo os guardas sendo atacados, né? Então, é pra brincar direito? Vamos lá. Mamute! Acorda aí, meu filho! Bora pra atacar! Agora entra mamute de stop motion contra dinossauro de stop motion. E o Mordred ainda atacando a porra do Cabal. E o Cabal começou a fazer o encanto. Aí surgiu um chafarola de energia mágica pra soltar lá os demônios lá que estavam lá. Lembra dos demônios que estavam lá na porra do castelo? Então, tampa de bueiro. Também de stop também motion. Também stop motion. Mas aí, beleza. Gastaram tudo no stop motion aí. Oi? Gastaram o orçamento todo no stop motion e vidro. Vidro de açúcar, né? Por aí. Né? Aí, claro que vocês iam jogar no vidro de verdade, né, Ana? Também venhamos e convenhamos, né? Olha que mereciam. O nível desse filme me faz ter dúvidas. Mas aí, beleza. Então, Mordred chega, olha pra aquela putaria já toda acontecendo e falou, saque mais. Ô Cabal, foda-se. Ô Mamute, já derrubou o dinossauro, né? Já? Vai pra cima. Aí o Mamute vai e enfia ali a presa na porra do Cabal. E eu nunca vi uma derrota de bandido mais... Nhe... Mais... É a melhor definição. Sem clímax, sem nada. Puta que pariu, cara. É a melhor definição. Eu nunca brochei tanto num final de filme, cara. É uma derrota nhé. Nhé? Nhé ainda é bondade sua. É uma derrota merda mesmo. Nem nhé. Que mané nhé? Merda. Agora me diga uma coisa. O ex-cego lá tava atirando de raio laser, velho? Era isso mesmo? Ó, a pistola dele é de raio laser, né? Não é de raio laser, não. É de raio laser. Raio laser piu-piu-piu, sabe piu-piu-piu? Magia, castelo flutuante, raio laser, massa. É, beleza. Aí, beleza, no que morre o caralho do Cabal, os mamutes e os dinossauros desgrudam, né? Cai no chão, acabou, foda-se. Aí o Mordred faz uma última berebecandada lá, joga a porra do Cabal de volta, o espírito, né? Do Cabal de volta lá pro castelo, ele vai pra dentro de onde estão a porra dos demônios dele, e aí a tampa do bueiro fecha de novo, e o guardinha, só pra ficar feliz, dá dois tiros na tampa do bueiro, à toa, né? Só pra dizer, ah, eu atirei, fui eu que derrotei a porra dos demônios. Tô com munição sobrando, tô fazendo merda nenhuma, vou dar dois tiros na tampa do bueiro, só de sacanagem. Aí, beleza. Nessa, o Mordred volta pro corpo dele, né? Consegue voltar a tempo que o Adrian tinha chegado lá pra... Ah, se o Adrian tinha fugido da polícia, tá? Pra vocês não tivessem percebido ainda. Aí o... Pra que ele foi preso, então? Não sei, foda-se, né? Sabe como é que é? Não, a aí, minha dúvida, beleza, é porque ele subiu até o último andar pra fugir. Ele tava quase entrando na cela, quando ele dá um peteleco no policial e sai correndo, descendo tudo. Eu falei assim, mano, por que você não fugiu ele antes? Deu uma de dois... Nessa hora ele deu uma de Joseph Klimer. Homem, mano! E foi embora. Vambora. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Aí, beleza, o Mordred conseguiu voltar pro corpo dele antes que o Adrian fizesse merda. Aí ele conseguiu evitar que o Adrian desse a facada nele. Ou seja, não tivemos um presidente Mordred, porque, afinal de contas, ele não tomou a facada, né? Ninguém se manifestou. Não. Obrigado. Né? Aí, beleza, papo vai, papo vem. Aí o empata foda, né? Que é a porra do monitor. Ô, Mordred! Fez merda, né, meu filho? Tá contando pra todo mundo que tu é mago, né? Só pra ver se tu come a mulher. Tá explanando, né? Tá explanando, né? Pra todo explanou mundo. Explanou pra todo se mundo. Come a mulher, né? Vai comer porra nenhuma, não. Volta pra casa, filha da puta. Vai comer. Fez voto de castidade e nem tá sabendo. Porra, chefe. Deixa eu comer a garota, pelo menos. Não, vai comer ninguém, não. Foda-se. Volta pra casa. Ah, ela... Tá, ô... As ordens. Ô, piranha, é o seguinte. O patrão enlouqueceu. Vou ter que voltar pra casa. Não vou poder te comer. Não vou poder se divertir, foda-se, já fui, tchau. Foi. Ah, mas cuida do corpo pra mim, tá? É, cuida do Alan, saca Alan? Cuida do Alan pra mim? Então tá, vai lá que eu cuido do Alan. Ah, aí chega o Baldino, né, o Capitão Pau no cu, né? Ah, Samantha, você tinha sido raptada pelo Mordred, mas cadê o Mordred? Ah, foda-se o Mordred, que esse cara aqui queria me matar. Então, prende ele. Porra, de novo? A gente não tinha prendido esse filho da puta, não? É, mas prende de novo. Prende de novo e o Mordred que se foda, né? O Mordred morreu, o Mordred sumiu, não sei cadê o Mordred. Sumiu num passe de Mordred, mágica. Né? Ninguém me come, não tem marido, então quero que se foda todo mundo. Tá. Então tá, então foda-se todo mundo. Aí papo vai, papo vem, já estamos no Natal, não sei que época do ano que a gente tava antes, então foda-se, Natal podia ser na semana que vem, se foda, né? Aí a Samantha tá lá na casa do Mordred, ou seja, ela tomou o prédio pra ela, a galera que é a síndica do prédio, né? Pelo mínimo, né? Ah, Edka, e aí? A vida tá boa? Eu já te dei tua ração, eu tô aqui com a minha gemada, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas eu tô com a saudade do Mordred, porque ninguém me comeu, eu não queria papo, tal coisa. Ah, tu queria papo? Queria que eu comesse? Eu aqui de novo, tchau, voltei, Mordred! Chegou pra bater os Mordred, ovos. Mordred, tu voltou, ai, que bom! Vem cá tomar uma gemada. Vou tomar a gemada pra dar sustância primeiro. Aí a gente vê os filmes, aí depois a gente conversa, né? Acabou o filme. E sim, acaba maneira... nesse clima. Não tô de sacanagem. Da maneira olha mais só, broxante possível. Vocês estão achando que eu tô de sacanagem? Jota, não é assim que acaba o filme? É, fazer. Uai, mas como, né? Como assim, cara? É. Acaba assim. O cara chegou. Cheguei! Aí nesse momento, o Nerdmaster me pergunta assim, e aí, vamos gravar? Eu falo assim, não, peraí. Aí quando eu olhei o filme, ah, o filme acabou. Acabou de acabar, né? Vamos gravar. Porque eu já sabia que o filme era curto, então eu já tava achando que ele já tinha acabado, entendeu? Então, considerações finais pra essa merda. Não que ela seja tão merda quanto a do Wolverine, cara. Até agora o Wolverine ainda é o campeão da merda, tá? Matonana! O que você achou dessa obra cinematográfica? Ai, Nerd, mas eu não achei nada. Na verdade, eu perdi, viu? Perdi paciência, perdi energia. Perdeu uma hora da tua vida, né? Uma hora da minha vida. É um filme de baixo orçamento, alta falta de vergonha na cara. 2 milhões! 2 milhões! E a única vergonha que esse filme tem é disponível é a vergonha custou? Alheia. É, 2 milhões de dólares, eu vi o orçamento dele. Aí eu não vi também, não. Por mim não ganhou nada. Não ganhou porra nenhuma, não. Foda-se. Então, como eu disse, é um filme com baixo orçamento. 2 milhões não é grande coisa, não. Se bem que, segundo alguma coisa que eu andei lendo, para os filmes da Golem, da Full Moon, 2 milhões é uma fortuna. Era uma boa quantia. A gente sabe que gastou tudo no laser, né? Gastou tudo no stop motion. É um filme, assim, com alta falta de vergonha na cara. Orra. E a única vergonha disponível é a vergonha alheia de quem assiste. Com certeza. Tá. Não, ele tem várias coisas que são, assim, são típicas do filme da época, né? Ele é muito Sim. mais lento, ele tem um desenvolvimento arrastado. O roteiro tem mais furo que queijo suíço. Né? Então, é difícil a gente poder extrair alguma coisa de bom. Gente, a única anotação mental que eu fiz assim, pô, isso aqui legal, é aquela mesinha dos pergaminhos. Dos pergaminhos. E olhe lá. E olhe lá. Tá. Eu gosto Jota. Muito do Jeffrey Combs, eu acho que ele é um ator fenomenal, mas aqui ele passa o filme basicamente com a mesma cara o tempo todo, né? Com ele certeza. Entra assim com constipação e ele sai com constipação. Ele nem conseguiu cagar no meio do filme, porque ele continuou constipado o resto do filme inteiro. Não, do jeito que ele entrou, ele saiu. Sim. Ó, Jota, e tu, o que achou dessa merda de filme? Eu não vou dizer que é uma merda, só porque você já falou isso, então eu não vou dizer isso. Mas, assim, por incrível que pareça, não é um filme que você não consegue ver. Primeiro, porque você é pequenininho, e os cortes guinço do filme deixam o filme, por incrível que pareça, bem dinâmico, né? Não é uma coisa tão intragável. Aí, nessas não. horas, peraí. Nessas horas, ouvintes, que eu falo, TDAH é uma merda. É assim, é a mesma coisa assim, pisquei, tá em outra cena, assim, olha, que legal, quando começa a entender a cena, pisquei, tô em outra. Olha que legal. O cara acha, olha que legal. Tá bom. Cara, mas assim, se você não tiver nada pra fazer, quiser se suicidar, veja esse filme, tá tranquilo. Não tem o que fazer então, mais. Tá. Pode ver. Ué, é melhor do que ver aquele outro que você fosse a gente ver outro dia aí, ué. Ah, mas o outro ainda é depois. Quanto a futuro, não. Isso aí fica pra depois. Não, então, não. Por isso que eu não falei o nome. Por isso que eu não falei o nome. Você gosta de torturar a gente da equipe. Saca, você tortura Frozen, a gente. Não, peraí, gente, que eu... Mas dos ruins. O Master botou a proposta assim: vamos falar do filme do Doutor Estranho, mas aquele alternativo. Eu pensei que ele tava falando daquele projeto de série dos mesmos produtores do Incrível Hulk, né? Do Incrível Hulk. A gente ainda vai falar. A gente ainda vai falar do bigode. A gente ainda vai falar eu do quase Dr. assisti bigode. Isso, né? Nunca. Eu vou estar doente nesse dia. Eu tô prometendo, dia, eu ouvintes. Doutor Estranho 1978. Vai ter. Vai ter. Pera um pouquinho. Abri o meu olho na testa aqui agora e eu estou vendo que estarei doente nessa data. Não poderei participar. É 1 milhão de pessoas. Eu tô vendo aqui 14 milhões por aqui. De linhas temporais e eu vou estar doente nesse dia. É. Então, olha só, ouvintes. Desculpa. É o que tem pra hoje, tá? A gente podia estar falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Podia. Porque, por acaso, os três caras que estão participando dessa conversa viram o filme. Então, a gente até podia estar fazendo um paranerdia disso. Mas como eu não gosto de ser igual todo mundo, né? Eu gosto de ter esse meu momento, eu sou babaca, eu sou diferente. Então, em vez de fazer do filme bom, né? Que foi o Multiverso da Loucura, sim, eu gostei. Gostou, Jota? Não. Do Multiverso da Loucura, animal? Não, eu não gostei. Eu amei aquela coisa. Ah, tá, foda-se. Gostei. Ana, gostou? Gostei também. Como se ela desgostasse de qualquer coisa do Benedito, né? Tá tudo bem. É que eu não vou falar, porque o filme ainda é muito recente, né? De repente alguém vai ouvir e vai tomar um spoiler na cara, mas eu gostei do que eu vi, gostei das participações. E como a gente não tá falando desse filme também, né? Então lasque-se, né? Então é isso, ouvintes. O que a gente tinha pra hoje era o Mordred mesmo. Desculpa, tá? Se quiser correr atrás, vai. Você vai se arrepender. Não, você vai se arrepender. Mas vai. Você quer? Não, fica só com esse episódio mesmo. Não vai ver, não vai buscar, não. Pelo amor de Deus. Tem dá trabalho pra ver. Roxinha, isso. Viu, gente? E vida longa e próspera! You got a nerd mail. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Jota Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Morre-me-se, acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo, no próximo programa. Até mais! It's just a jump to the left. It's just a jump to the left. It's just a jump.